Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kent Kiaukow, leitura autorizada pela editora BV Books. Apêndice 4: Sete passos para melhorar a vida sexual. O seu nível de prazer durante o sexo tem mais a ver com o que está acontecendo em seu coração, mente e espírito do que em seu corpo. Muitas vezes nós não nos preparamos emocionalmente, espiritualmente e intimamente para o sexo. Aí ficamos imaginando, porque o ato em si é apenas marginalmente satisfatório. Como a relação sexual é fundada sobre o seu compromisso, amor e intimidade, é importante ter todos esses três itens em ordem antes que você esteja fisicamente junto com alguém. Quando o marido e sua esposa se entregam a Deus completamente, amam um ao outro e doam por inteiro. E doam-se por inteiro. A sua intimidade e amor alcançam um novo nível de intensidade. Mas além disso, Deus é glorificado nesse meio. Aqui estão sete passos para ajudar você a levar uma vida sexual para um nível superior. Leia esses itens um por um. Primeiro, elimine a culpa. Passe alguns minutos em oração para pedir perdão a Deus, para que nenhuma culpa rompa ou pese sobre vocês. Renovem-se para Ele e para que o reino permaneça em suas vidas. Segundo, elimine a amargura. Sejam completamente corretos um com o outro, para que nenhuma amargura exista entre vocês. Isso significa passar algum tempo desculpando-se e também perdoando-se por tudo de errado que aconteceu entre vocês. Este ato é vital para trazer a união que ambos desejam tanto. 3. Elimine o estresse. Orem um pelo outro e por todas as coisas que vocês estavam preocupados ou estressados. Ore pelo futuro de seu casamento e para Deus abençoar o seu cônjuge. A oração traz paz emocional. 4. Encha-se com o amor de Deus. Enquanto você estiver orando, agradeça pelo seu amor e peça-lhe para fazer de vocês um meio de mostrar amor um para com o outro. Ore também para que Deus encha vocês com o seu Espírito Santo e para que Ele derrame alegria e paz em seus corações individualmente e de um para o outro. 5. Encha-se de ação de graças. Passe algum tempo agradecendo a sua mulher por qualquer coisa que ela tenha feito recentemente para você. Então deixe-a fazer o mesmo. Aprecie e valorize as contribuições que vocês fazem para a vida um do outro. 6. Encha-se de afirmação. Em seguida, confirme verbalmente o seu amor e o seu compromisso com ela. Incentive-a com as coisas que você admira e respeita nela. as coisas que ainda te atraem. Agrade-a com suas palavras e receba-as dela de amor e devoção a você. Sétima, não seja egoísta. Ao se tornar fisicamente íntimo com o outro, você sela um compromisso de foco total na satisfação pelas necessidades e desejos do seu cônjuge, e não nas suas próprias. Deixe seu amor ser refletido em uma demonstração de afeto pelos interesses do seu cônjuge. Ao fazerem isso, vocês louvam ao Senhor. Deixo esse áudio para a meditação de todos. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.